Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Eu não sei se com você acontece isso, mas eu sempre me surpreendo com a capacidade que pessoas aparentemente inteligentes têm de fazer coisas estúpidas. O sujeito é legal, ponderado e, de repente, diz ou comete uma barbaridade que deixa a gente sem palavras. O que será que acontece? É nessa balada que vamos hoje. Posso entrar? O podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí, olha, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. Exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas, acompanhado do apimentadíssimo kit DKT, vai para a Carmen Lúcia Munari Tonchi, que comentou assim o programa a respeito. Olá, Luciano. Acompanho seus programas que servem como estímulo para pensar e repensar. Este podcast sobre o respeito é um aperitivo para um tema tão polêmico. Na verdade, os tempos atuais, dominados pelo relativismo, colocam valores e conceitos num terreno pantanoso, que acaba levando a maioria das pessoas para dois extremos muito perigosos. Aliás, como tudo que é extremo. Tudo pode, tudo é legal e certo, ou nada pode, tudo está errado. É angustiante pensar onde a falta de referências seguras pode nos levar. A culpa ou responsabilidade sempre é imputada ao outro, e as pessoas acabam assumindo a condição de vítimas, sem jamais assumir sua parcela de culpa no que acontece. Com relação ao respeito, que considero um valor essencial para um convívio civilizado, não é diferente. Todos se julgam merecedores de recebê-lo, contudo, nem sempre o exercitam em favor do outro. Tem um irmão que costuma dizer que com a ignorância não se discute, pois não existem argumentos. Talvez fosse oportuna uma reflexão sobre a ignorância e seus reflexos. Há muito letrado ignorante e muito analfabeto portador de sabedoria, que sabe viver os valores mais importantes da vida, que respeita as diferenças, ainda que não concorde. Vivemos um tempo de irresponsabilidades muito perigoso. Para ilustrar, tomo a liberdade de contar uma experiência acontecida comigo há alguns anos. Sou advogada e no início da carreira tive o caso de um menor que foi entregue à FEBEM por ter participado de um homicídio. Quando foi libertado, fiz a pergunta sobre que sentimentos experimentou ao esfaquear a vítima e a resposta foi surpreendente. Ah, doutora, a gente só espeta, Deus é que leva. E a surpresa continuou quando conversamos sobre a rotina vivida por ele durante o internamento. Disse que lá dentro tinha ordem, que tinham regras de conduta estabelecidas para não desrespeitar os outros, especialmente os familiares nos dias de visita. Regras estas ditadas pelos próprios menores. Isso dá muito o que pensar. Os menores infratores sentiam a necessidade de ter parâmetros, regras de conduta, para um convívio, digamos, ordeiro dentro da instituição. Tinham lá seu conceito de respeito. Isso já tem mais de 10 anos e parece que o excesso de liberalidade continua a fazer estragos. O que é verdadeiramente liberdade, hein? E liberalismo e libertinagem? A todo direito ainda corresponde um dever? Em direito, existe o conceito de direito natural, que se refere a princípios inerentes à própria essência humana. É algo que existe antes mesmo de se chegar à definição de lei. Salvo engano, é próprio de nossa natureza estabelecer o conceito de certo e errado, justo e injusto. Agradeço pela oportunidade e nos encontramos nos próximos posts. Grande abraço a você, Olalá e a Cissa. Ótima reflexão, Carmen. Com a ignorância não se discute, pois não existem argumentos. Eu sugeriria uma mudança. Com a ignorância não se discute, pois ela não aceita argumentos. É isso que mais vemos por aí. Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte, era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha. Muito bem, a Carmen Lúcia ganhou um kit de produtos DKT com a marca Prudence. Tá vendo só, hein? O kit vai para uma moça. Você sabe que os produtos Prudence são a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do Brasil, distribuídos pela DKT, não é? A DKT apoia diversas iniciativas de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis e também apoia o planejamento familiar. Acesse facebook.com/DKT Brasil e conheça mais a respeito. Na hora do amor, use Prudence. É impressionante. De tempos em tempos eu vejo as imagens do vandalismo durante as manifestações, que agora são diárias, com um grupo de mascarados quebrando vitrines de lojas, destruindo agências bancárias, orelhões, bancas de jornal e placas e postes de sinalização. São cenas chocantes que me fazem subir o sangue. Lembro que após uma dessas manifestações violentas no Rio de Janeiro, vi uma entrevista coletiva da cúpula da Polícia Militar e Secretaria de Segurança do Estado. No momento patético, o comandante quase se desculpou com os jornalistas pelo uso do gás lacrimogêneo. Ridículo, velho. Eu fiz um post no Facebook a respeito. Minha posição: esses vândalos não são manifestantes, estão a serviço de alguma causa política. E seja qual for essa causa, estão errados. Não há o que justifique aquela violência e destruição. Em 2 minutos, começaram a chegar os comentários, dizendo coisas como: você viu as imagens na Globo, tá explicado. Esse vandalismo foi provocado pela Polícia Militar, que massacrou tudo e todos e subitamente se retirou, deixando a massa sem controle agir. Ou então, antes de emitir qualquer opinião baseada em mídias comprometidas com interesses escusos, é bom ver o que acontece de verdade nos locais de manifesto. E ainda, quem é o maior vândalo? Esses que estão nas ruas ou os políticos que roubam? É patético. As pessoas invertem causa com consequência, confundem o urgente com o importante e saem justificando a violência. Se dizem contra a violência, a favor da paz na terra aos homens de boa vontade, mas justificam o vandalismo. Quanta estupidez. Existe um amor dentro de mim que eu não posso mais me controlar. Se olho pra você e vejo teu jeitinho de sorrir e de falar. Espero, amorzinho, que o meu carinho por você não seja em vão. Entrego de presente minha vida, meu destino e meu coração. Existe um amor dentro de mim que eu não posso mais me controlar. Olho pra você e vejo teu jeitinho de sorrir e de falar. É algo tão estranho que eu mesmo não consigo mais compreender. É uma coisinha estúpida que eu gosto de sentir, que é amar você. Opa, um clássico. Coisinha Estúpida, na versão do 4 de Ouro, o grupo formado por Pedro Bento, Zé da Estrada, Celinho e Ramon. Essa é de 1970. São dois os problemas. Um é o vandalismo, a violência. Os vândalos têm de ser parados, presos e condenados. Isso é um crime, é urgente. Outro problema é saber quem são eles e a serviço de que causa estão. Isso é importante. Primeiro o urgente, parar a crise, e depois o importante, evitar que ela se repita. O urgente não exclui o importante. Um não invalida o outro. Uma das causas dessa incapacidade de separar o urgente do importante é a estupidez seletiva. O sujeito é inteligente, sensato e de repente torna-se um estúpido, inverte as prioridades e a cena do manifestante, que aqui está entre aspas, tá? É uma ironia. Mascarado, que agride um fotógrafo, não tem importância, pois foi mostrada pela Rede Globo. O problema deixa de ser a agressão para ser a Globo. A cena dos estúpidos destruindo uma banca de jornal não quer dizer nada, pois eles foram provocados pela polícia. Quem mandou a polícia agir? E quem reclama dos vândalos é um fascista manipulado pela mídia. Esse raciocínio faz parte da estupidez seletiva. É igualzinho àquele que culpa a vítima pelo estupro, pois ela estava usando roupas provocantes. Existe um amor dentro de mim que eu não posso nem mais controlar. Se olho pra você e vejo seu jeitinho de sorrir e de falar, é algo tão estranho que eu mesmo não consigo mais compreender. Uma coisinha estúpida que eu gosto de sentir, que é amar você. É, agora se você não lembrou, sua mãe lembrou, então sua avó lembrou. Essa aqui é Coisinha Estúpida, a versão de 1967, que fez um tremendo sucesso no Brasil. Versão de Gileno, e aqui com ele, Gileno, o Leno e a Lilian. Quando não existe uma intenção escusa, o que causa estupidez seletiva é a soma de deslumbramento com ignorância. O sujeito fica deslumbrado com alguma demonstração de resistência e, sem capacidade de exercer o seu senso crítico, perde os filtros morais e éticos. Repito, o político rouba, então justifica destruir a padaria do seu João. A polícia bate, então podemos revidar com o coquetel Molotov na banca de revista. A imprensa defende interesses, Então a imagem do sujeito destruindo automóveis importados numa concessionária é manipulada. Pois é. Mas o resultado é a padaria vandalizada, a banca queimada, os carros destruídos. É urgente parar isso. Existem limites que não podem ser ultrapassados, nem mesmo em nome de crimes que outros cometeram. Políticos roubam, Vamos infernizar a vida deles sem incendiar a cidade. Vamos fazer a cabeça de quem os elege para dar o troco. Vamos chamá-los de ladrões na cara deles. Vamos desmenti-los usando as mídias sociais. Vamos nos organizar para implementar as ferramentas de pressão que o sistema nos garante. Mas não vamos roubar como eles. É preciso manter a capacidade de... quer saber? Se você não é um estúpido seletivo, não precisa ouvir este programa. E se é um deles, já deve estar emputecido e jamais entenderá o que eu estou falando. Eu estou perdendo tempo. Agora uma pausa para falar da Coisinha Estúpida. Essa canção foi escrita originalmente com o nome de Something Stupid, por Carson Parks. Foi gravada em 1966 por ele e sua esposa, conhecidos como Carson e Gayle. I know I stand in line till you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. That afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Spoil it all by saying something stupid like I love you. Então, mas o sucesso estrondoso mesmo veio com a gravação que Frank Sinatra fez com sua filha Nancy Sinatra, em 1967. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Muito bem, mas esse problema da estupidez seletiva não se limita aos brucutus violentos quebrando banca de revista na rua, não. Em seguida às outras cenas de vandalismo na televisão, eu assisto uma comovente reportagem sobre William Marques, um mecânico que ficou internado num hospital por 5 meses à espera de um coração para transplante. Grande parte desse período, William manteve-se vivo por estar conectado a um coração artificial. Em 5 meses, ele fez amigos, casou-se e manteve a esperança. Até que surgiu um doador e o William pôde ter alta para viver uma vida quase normal. O que me chamou a atenção foram as cenas do momento de despedida de William da equipe de médicos e enfermeiros. Todo mundo emocionado e ouvimos médicos e enfermeiras dizendo assim. Não dá nem para explicar. É muito bom. É para isso que a gente vem aqui todos os dias, para cuidar de verdade, para mostrar que vale a pena e que a gente tem que acreditar na vida. O sucesso do transplante do William só aconteceu pela benevolência, pela compaixão de uma família que, num momento de dor, foi capaz de doar os órgãos, né? Uma retomada de vida para ele plena. As moças estavam visivelmente emocionadas, em lágrimas, assistindo William voltar para casa. Não teve como não me emocionar. Aí ao fundo você ouve Léo Alemán com Something Stupid, é claro. No próximo bloco, o telejornal mostrou as imagens de médicos em passeata pedindo melhores condições de trabalho e contestando certas providências que o governo estava tomando, como ampliação em 2 anos no curso de medicina e importação de médicos cubanos, entre outras. Tenho acompanhado esse movimento e lido os comentários a respeito. Tem uma corrente que é a favor dos médicos e por melhores condições de trabalho, enquanto outra é contra os médicos. Essa turma do contra inclui o grupo dos estúpidos seletivos, que tratam todos os médicos como gente insensível, apenas interessada no dinheiro e sem qualquer compromisso com os pacientes. Não era isso que eu via nos olhos dos médicos e enfermeiras naquela matéria de televisão. E nem o que vejo nos olhos das dezenas de médicos que eu conheço. Mas para os estúpidos seletivos, todos os médicos não passam de mercenários. Tempos atrás, recebi uma carta publicada nos jornais alagoanos, que teve grande repercussão, pois foi escrita por um capitão do Corpo de Bombeiros de Maceió, reconhecido pela sua dedicação à corporação. Aquela carta mostrou a diferença entre os bombeiros dos Estados Unidos e os do Brasil. Talvez eles sejam iguais na motivação em ajudar os outros, na disposição em arriscar suas vidas, mas são tratados de forma bem diferente. A carta daquele capitão dizia assim: jamais conseguiria explicar a sensação de ser acordado a qualquer hora, tempo ou em qualquer local para cumprir o meu juramento, o meu dever, e pedir para Deus que, caso venha morrer, que seja salvando uma vida. Jamais conseguirei entender por que tenho que passar nesses 7 anos de profissão pela frustração de não conseguir explicar aos meus homens o motivo pelo qual um investimento de 10 milhões de reais em viaturas não virá nada para o Corpo de Bombeiros. Jamais conseguirei explicar para o meu soldado por que no incêndio ele deve revezar o capacete e respirar fumaça ao invés de ter o seu próprio equipamento de segurança. E quando passa mal, ser atendido nos corredores lotados de um hospital, onde só o que é belo é a propaganda paga pela SECOM às empresas, e que com certeza pagaria o equipamento de segurança do bombeiro. Jamais conseguirei explicar para meus homens o motivo pelo qual, em uma noite de futebol, onde a milionária CBF apresenta seus milionários craques, o estádio Rei Pelé passa por uma reforma de R$500 mil para um dia de apresentação, enquanto o sargento Everaldo começa a enfrentar o câncer de pele adquirido nos 29 anos, salvando vidas nas praias, e sabendo que com muito menos de R$500 mil eu construo postos cobertos e protejo aqueles que se orgulham de enfrentar a natureza para salvar vidas. Jamais conseguirei explicar para meus homens o porquê de um caminhão de incêndio de R$450 mil, pago pelo povo, tem que abastecer a caixa de água do palácio, enquanto um caminhão com 10 mil litros de água potável custará para os cofres públicos míseros R$60. Jamais conseguirei explicar para meus homens que não posso transmitir para o mundo isso que escrevo, e ao sentimento deles e de todo o Corpo de Bombeiros, porque serei preso por pensar na segurança da comunidade sem ter cometido nenhum crime. Agora, conseguirei com certeza explicar para meus homens que a população não tem culpa disso e que se orgulha deles, e que seus filhos com certeza aumentam o brilho nos olhos ao falar para colegas que seu pai é bombeiro. Que visitas como a daquele garoto de 14 anos que vive numa cadeira de rodas adaptada e que disse para um comandante geral que iria ser bombeiro porque Deus podia tudo e queria salvar vidas, são tudo aquilo que eles precisam para seguir em frente. e que essa politicagem e poder jamais nos contaminarão, porque optaremos por ficar pobres, mas limpinhos. Obrigado por lerem o desabafo e autorizo comentários, porque 10 dias de prisão são 10 dias de serviço fazendo o que eu mais amo. Por que a carta do bombeiro policial militar aqui, hein? E por que ela poderia ter sido escrita por um médico, por um professor, por um policial? Porque o cenário é o mesmo. Porque a abnegação é a mesma. Porque a imensa maioria dessas pessoas que dedicam suas vidas a salvar as vidas de outras pessoas fizeram um dia uma escolha. Não por ficar rico ou ser bem-sucedido, mas por servir a outras pessoas. É claro, é evidente que existem as exceções, os mercenários, os bandidos, exatamente como existem publicitários bandidos, estudantes bandidos, advogados bandidos, engenheiros bandidos, donas de casa bandidas. Existem bandidos em todo lugar. E esses bandidos são o que são, exceções. Só uma mente estúpida usa uma exceção para representar toda uma classe. Para o estúpido seletivo, todo policial é violento. Todo padre é pedófilo, todo político é ladrão, todo médico é mercenário, todo baiano é preguiçoso, todo empresário é ganancioso. É só isso que cabe em seus cérebros avariados. E então vão às ruas para destruir a banca de jornal do seu João, a padaria da Dona Maria, a concessionária do seu Pedro e o telefone público. Um deles comentou assim o texto que eu publiquei no Facebook, condenando os vândalos. O mano aí tá preocupado com a banca de jornal e com os bancos apedrejados. Tudo que posso te dizer é: ninguém tem medo de uma multidão cantando hino de branco, vagando com flores nas mãos. O pouco que foi conseguido até agora foi por medo, verdadeiro cagaço. Você falou em seu texto sobre manipulados pela mídia, bullshit. Na atual conjuntura, só é iludido quem quer. A Telitela não funciona sozinha nas casas Brasil adentro. Não tem a dó de quem não liga. Nossa, que valentia, né? Para o mano aí, a banca de jornal, o banco apedrejado não significam nada. Tem mais é que provocar o cagaço mesmo. Relevar os fatos recentes que demonstram que existe uma articulação muito bem organizada, de cunho político, por trás dessas manifestações violentas que os manos chamam de populares. O que eu posso fazer, hein? Com a ignorância não se discute, pois ela não aceita argumentos. Então, se você está ouvindo este programa, existe uma grande chance de não ser um desses estúpidos seletivos. Talvez você também esteja indignado, disposto a mudar as coisas, a construir um Brasil melhor, e ache que isso pode ser feito sem estupidez, sem truculência, sem violar os direitos de outros brasileiros. O primeiro passo é deixar a estupidez de lado, buscar argumentos, ouvir quem pensa diferente, analisar os acontecimentos sob todos os ângulos possíveis e, especialmente, não cair na conversinha mole dos que se dizem donos da verdade. São esses os grandes fabricantes de estúpidos. É assim então, ao som de Something Stupid, com o grupo austríaco Global Kreiner, que este Café Brasil indignado vai saindo de mansinho. Olha, se você ficou indignado com este programa, já está me xingando de reacionário e aquelas babaquices todas, fique sabendo de uma coisa. Quero o mesmo mundo justo, feliz e igualitário que você. Mas eu divirjo dos métodos que os estúpidos escolheram para chegar lá. Com o conspirador Lala Moreira na técnica, a desconfiada Cissa Camargo na produção e eu, que adoro botar lenha na fogueira, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Lúcia Munari Tonchi, Global Kreiner, Leno e Lilian, o Grupo 4 de Ouro, Léo Aleman, Carson e Gale e Frank e Nancy Sinatra. Que tal, hein? Aproveite para fazer uma coisa que não é estúpida. Visite a página da Pellegrino no Facebook. A Pellegrino é uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil. E em sua página, distribui conhecimento sobre carreira, gerenciamento, comunicação e outros temas legais que tem tudo a ver com produtividade. Acesse facebook.com/Pellegrino Distribuidora e experimente. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Este é o Café Brasil, que chega a você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha. www.portalcafebrasil.com.br. E agora, meu, tem o WhatsApp para comentar. É o 11 96789-8114. Eu vou repetir devagar, ó. 11 96789-8114. Tecle aí, grave uma mensagem de voz aí. E para terminar, uma frase do dramaturgo e poeta alemão Friedrich Hebbel: não há coisa mais perigosa que a mediocridade que não é completa.